final, 4-4. Na curta final, separar para Miguel Bravo. Ono 260, solo 50. Direita, solo 1-2-1, décimo 9. 2-9, Ono 260. Quatro, dois, três, cinco, desce para 2000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado. 2000 no 015, informará. 4235. Solo, Salvador, boa, no 260, bom dia. 260, continue pro táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Tango de Bravo, vem 130 graus, 11 nós, reporta só o controlado. Reportado, controlado, Bravo. Salvador, o Lima Bravo Alfa novamente. O Lima Bravo Alfa, prossiga e confirme pessoas a bordo. Estamos com uma dúzia, mantenha uma dúzia a bordo. Mantenha uma dúzia, o Lima Bravo Alfa, prossiga aí na frente do farol de Japão e aportando para iniciar a descida. Bravo Alfa. Antes que você era no solo 53. To copy Alpha November Sierra 581. Antes do pulo final é sobrevoar a final da 10 na paralela por 1 minuto e meio aproximadamente. Isso, tem mais um tráfego para pouso, tá? Aproximadamente a 6 minutos para pouso. O hotel Matang fica à direita do eixo de aproximação. Mantenha o setor aguardando para o setor da final, o hotel Matang. É, entendeu que está autorizado manter o setor aguardando a autorização para a final da 10, o hotel Matang. Afirma. 2-1 no cotejo. Expanse, 1-7 à direita, litoral, 119.8 é o controle, 118.6 a torre, Intermedia Bravo, corrigindo, transponde 01.21. Correto, 01.21, POB? POB de 4 a bordo. 04 copiado, Tango, Índia Bravo. Ok, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, confirme. Tamiga Bravo. 5486 está sem estar Mike, pronto para a cópia. 5486, aguarde. Mike Eco Delta informa um forte chiado, por isso a clareza fica um pouco prejudicada, ok? Temos a clareza 3 e a intensidade até que tá boa, de 4. Mike Eco Delta. Trip 5486, Lençóis 200, copia? Afirmativo, trip 5486. Autorizado, Lençóis 200, decola 10, curva esquerda, Momo, alvo, após direto, Lençóis é a saída. O controle Salvador opera em 198, transponder 5105, cotejo. Autorizado, Lençóis nível 200, decola da 10, curva esquerda, Momo, alvo, após DCT, Lençóis, transponder 5105, controle Salvador 1198, copiou o trip 5486. Correto, trip. Quando pronto, some pushback acionamento na remota. 1-4. 5486. O Hotel Limatão está autorizado. Prossigo, seria a perna do vento da 1-0. E a retaguarda do tráfego final, mantendo o setor no final da 1-0. Hotel Limatão. A retaguarda do tráfego após o pouso na 1-0 seguirá para o início da paralela na final da 1-0 até o Limatã. O Tango de Abraço com o senhor de táxi sobre a pista, com a sobre a 35. O Tango de Abraço com o senhor de táxi a baixa altura sobre a pista, da cola sobre a cabeceira 35. Consegue taxiamento a baixa altura na cabeceira 35, livre da colagem. 120 graus, 10 nós. Tango de Abraço. Tango de Abraço, Alicia. 4235, sua formação, helicóptero taxiando sobre a pista no 7, a baixa altura. Gente. Golf, a rede, a boca. Bravo decolado aos 57, controle 119 decimal 35. 1935 ou 198? 119 decimal 8, sim. Beleza, tá no 198, tá retorno. O Hotel Limatango, visual com azul na final 10, sem interferência, seguirá para a paralela. Gente, mantém a escuta, tá limatando. Sarada Barra. Sarada Barra, reportará, família Bravo. Bom dia, TAN 3198, informação Mike, descerá 150. Livra em 121-9, azul 4235. TAN 3198, informação Mike. 3198, Salvador opera na 7198. 198. Salvador, TAN 3198, descenda 150, informação Mike. 3198 da TAN, sendo identificação, chegada Mari, descendo ao 050. O ajuste em Salvador 1-0-5, no momento da presente voo de ITAP. Presente voo ITAP, descendo para o 050 da 3198. Controle o Lima Bravo, ideal de descida. O Lima Bravo Alfa, inicialmente está autorizado descida para 500 pés, o ajuste no 015. Somente para informação de tráfego, nós temos um helicóptero também a 500 pés no litoral sul, passando agora a Piatã, um Robson 44, tráfego do Tango Índia Bravo. Ô, oh, Bravo Alfa, sem ter no equipamento. Não vem mal para controle. Torre, o Antônio Matango para retorno, se autorizado direto parte 4, pouso final. Autorizado, parte 4, após solo controlado, vento 140 graus, 089, só Antônio Matango. Tango. Pés do Bravo Alfa ciente no farol de Itapuã, reporte farol de Itapuã. Já tá 5 segundos pro farol. Então chama a torre na noite decimal 6 pra coordenar, receber instrução de pro pouso. 18-6, muito obrigado, até logo. Torre Salvador, Lima Bravo Alfa do farol, 500 pés para ingresso. Bravo Alfa, reporta autorizado circuito pela direita da 17, reporta de base para o final. Porta de base da final pra, pela direita da 17, Bravo Alfa. Considerando solo 02 no corte livre. Índia Bravo Controle. Bravo Alfa, 130 graus, 089, livre pouso, pista no 7, Jacatrem. Baixado e travado, livre pouso, Bravo Alfa. Bravo, controle. Posição. Vai no farol da barra, vai comprar do ponto. Confirme, vai comprar do? Do ponto. Ciente, é, após o centro histórico, segue para o Iguatemi? Segue para o Iguatemi. É, reporte livrando o centro histórico para o Iguatemi. Nós temos um Airbus 320 da TAM, estimando a posição dura em mais 5 minutos. Um 3198, livre de restrições à frente, desça para 2, meu pai, hoje o chão 0 no 5, livre ALS, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2000 com 05, reportar estabilizada, 3198. Controle Salvador, bom dia, gol 1738, tem informação mais. Gol 1738, sendo identificação da presente voando de TAP, descendo ao 050. Just 1 minute to copy on this. 8-8 to copy on this, 581. Just 581, clear, Salvador, is a level 300 via. Upper Whiskey 50, and after that is your flight planned route. Your departure, you'll be from runway 10, and after, right turn on dial departure, after Leda, and after Leda, Eudes, dial Delta Alpha Echo Lima, Leda, Lima Echo Delta Alpha, Eudes, Echo, Uniform, Delta, Echo, Sierra. Salvador Departure, Control Frequency 109.8, Scott Code 5131, read back. Please, repeat slowly so I can write down, please, for 5. Roger, cleared Salvador Ezeza, level 300, via. Upper Whiskey 50, your departure will be from runway 10, and after that, right turn on dial departure, Delta Alpha Echo Lima, dial. After dial, fly heading Leda, Lima Echo Delta Alpha, Leda. And after Leda, fly heading Eudes, Echo Uniform Delta Echo Sierra. Salvador Departure Control Frequency 119.8, Scott Code 5131. Did you copy? Diretamente para informação de tráfego, temos um helicóptero na posição de 12 horas, 8 milhas a 500 pés, efetuando sobrevoo no local 1, Robson 44, não interferirá na sua aproximação. 3198, está monitorando. Obrigado. Feito Leda, like Lima, Echo Delta Alpha, dentro Eudes, like Echo Uniform, Delta Echo Sierra. Ok, Salvador. Everyone. Comida Bravo está abandonando o centro histórico, vai controle de Guatemi. Flanders 581 disease tower. Go ahead. Informação, a aeronave da TAM agora está uma milha, correção, 1 minuto e meio para a posição duna, livrando 3.000 para 2.000 pés, o Airbus 320, mantenha-se atento ao tráfego. E a 500 pés, ajuste no 0 no 5. 500 pés no 0 no 5, paciente, doutor. But your airway is upper Whiskey 50, upper Whiskey 50, And after that, as your flight rent, flight plan route. Okay, after Whiskey 50. After Whiskey 50. Correcty, correct. Call me when ready to start your push on gate 11. Wait for Dragon. Índia November Alpha no pátio 4, informe sobre que localidade. Poste até 20 milhas, confirme. Índia November Alpha, autorizado, voo local 1.000 pés, decola da 17, curva esquerda no corredor Force, onde vai afastar até 20 milhas. A frequência do controle 1198, transponder 0137, coteje. Correto, Índia November Alpha POB02. Tem para acionamento de táxi, chame torre 1186. Estado Iguatemi, se autorizado, vai até o Pituaçu, está visual com o TAM. Aguarde, Tom Índia Bravo, livrar o tráfego do TAM para seguir para o Pituaçu. Tom Índia Bravo vai aguardar para livrar, para prosseguir para o Pituaçu. Me chamado para sobrevoo no setor do Pituaçu? Quer passagem, só vou passar e seguir para Salvador. Ciente. Será que aguarda no setor? Entra. Autorizado, trip chama em táxi. 5-4-8-6. Descida para 2.000 pés, ajuste no 0-1-5. Está livre o ILS para pista no 0, redução a critério para aproximação. Show 2.000 pés, autorizado LF X-Ray para 1-0, 1-0, 1-5, com a portaria estabilizada, gol 1-7-3-8. 9-8, visual. 3-9-8, completa a torre 9-8, decimal meia dúzia. 8-6, bom dia, tá 3-9-8. Vamos de abraço, controle? Vai, controle. Autorizado a presente seguir a Pituaçu, reporte reingressando a Salvador. Reporte reingressando a Salvador, Tânia Bravo. 40 grau 089, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso no 0, tá 3098. Produtor Mídia Bravo, tá visual com o campo, já passou o Pituaçu. Gente, então Mídia Bravo chama a torre 1-8 decimal meia. 1-8-6. Torre, aperta o Produtor Mídia Bravo. dia, Bravo, reporta, curta final, 4-4. A curta final do 4-4 se chamará Bravo. Salvador Trip 5486, está com 39 no POB, 4 horas de autonomia. Alterna Serra Bravo, quer ver que Vitor está pronto para ataque. Não copiou o POB. 39, senhorita. 39, tá desautorizado, hein, já Alfa. Confirmando, Juliette Alfa no ponto de espera, chama Torre, 1-8, meia Trip. Juliette Alfa no ponto de espera, 1-8, decimal meia, 5486. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3198. 3198, boa tarde, táxi Alfa e reporta, antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette. Salvador, gol 1260. Bono 260 para Recife. Temos autorizado o nível 390, copia? Copia. Autorizado Recife 390, via Brusque 58, decola 1-0. A curva é à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle opera em 1-1-9-8, transponder 5-1-2-5, cotejo. 390 totalizado. A gente vai decolar da 1-0, por uma esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 198, controle aciona 5-1-2-5, voo 1-2-6-0. Correto, 1260, quando pronto, só me possível acionamento no 04. Obrigado, vai chamar. Alfa da Juliette, da 3198. Gente, 3198, vai dar passagem à TR da Trip e após o mesmo, ingressa a Juliette para o 03. Gente, posso falar da Trip, ingressa para o 03 e a Juliette da 3198. Tânia Bravo está na curta final. Tânia Bravo, livre pouso, reporte solo controlado. 1-4-0, grau 089. Camarada controlado, Tânia Bravo. Salvador, trip 5486, está no ponto de espera pronto. 5486, alinha e decola, pista no 0, 130, grau 099. 5486. Quer lá, Guardião? Você quer ir ou aguarde? Prossiga. Só tô passando aqui. O Guardião 05, usa o tráfego no pouso, além de decolar, pista no 7. 130, grau 109, corrigindo, 4-4. E a gente vai decolar de Amaral fora do solo, Guardião. Controle Salvador, bom dia, Azul 4060, suficiente da informação, Mike. Azul 4060, sendo identificação, descendo nível de voo 050, da presente vai varitar para interceptar a chegada na área. Desce para o 050, da presente voo ITAP para a chegada Mari, o Azul 4060. Minor point 8, Scott code 5130, read it back. Please, could you confirm the first 12 Azul 4235?